tem medo do berro dos acordes da guitarra. Ela pretende fechar a minha porta com seus grilos. Ela não sabe que versos ninguém pode destruí-los. Essa pequena, eu quero trabalhar e ela não deixa. Essa pequena, eu quero dar amor e ela se queixa. Ela se engana, depois vem censurar minha conduta. Essa pequena não passa de uma van. Não tem a mente sã, essa pequena. Essa pequena, agora eu sei por que é que ela me amarra. Ela tem medo do berro dos acordes